que é um caso de um jogador e acha que lá a gente vai se sentir... Ai, a justiça às vezes pode acontecer. Não, não, não! Os caras ampliam o espelho de que essas mulheres, as mulheres são violentadas todo dia. Basta ver! Olá, pessoas que acham um absurdo misturar política com futebol, mas não veem nada demais em comentarista de TV pública estatal fazendo campanha aberta para o presidente no meio de um jogo da seleção. Eu sou o Bruno Pomer. E eu sou a Beatriz Aceto. Nossa convidada de hoje é historiadora, pesquisadora e viúva do Pelé, Diana Mendes Machado, que veio falar com a gente sobre a relação entre o craque de futebol e a sua imagem na mídia e na sociedade. Tudo bem, Diana? Tudo jóia. Antes da gente começar de fato, aquele recadinho de sempre. Se você quiser falar com a gente, os canais estão na descrição do episódio. Além disso, agora o Anarrest tem um grupo de discussão no WhatsApp para você que quer pistolar com ou contra a gente. O link para fazer parte também está na descrição do episódio. Volta! Volta que deu ruim! Geraldo Filme disse o seguinte... Diana, pra começar, na sua pesquisa aparecem algumas diferenças entre a construção da imagem do craque na época do amadorismo e na época do profissionalismo. Dá pra dizer que o racismo tem a ver com isso, sim, ou com total e absoluta certeza? Com total e absoluta certeza, só que é preciso matizar um pouco, né? Porque, bom, enfim, o que acontece é que você tem esse universo da imagem no começo do século XX sendo administrado, sendo concentrado nas mãos de uma classe social. Então tem uma questão que é um pouco os jogadores brancos da elite que jogavam sobretudo no Rio de Janeiro, no Fluminense, por exemplo, eles estavam muito ligados em aparecer bem na fotografia, porque fazia parte das negociações deles com a cidade. A cidade estava se transformando e eles queriam aparecer bem na fotografia, eles não queriam mais parecer o que eles de fato ainda eram, que eram senhores de terra e senhores de escravos ainda, né? Embora a abolição já tivesse sido realizada, enfim. E eles estavam negociando isso. A cidade, por sua vez, queria invisibilizar uma certa população, pobres e negros, de pessoas de pele negra. Então, o que acontecia era que as imagens dessas pessoas não circulavam, não eram produzidas e não circulavam, assim como acontecia com as imagens desses jogadores brancos. Então, a gente tem essa questão racial forte aí, mas ela tem essa matiz. Então, quer dizer, a gente tem que administrar, compreender, nesse jogo com o espaço urbano. O que, que o espaço urbano queria apresentar? Saindo um pouquinho do futebol, mas ainda continuando no âmbito do racismo e nesses âmbitos de discussão, o que falta pro Lewis Hamilton, por exemplo, ser considerado maior que Schumacher ou Senna? Alisar o cabelo ou parar de dizer que vidas negras importam? Pois é, olha que interessante. Essa é uma questão interessante. Aí, na verdade, eu vou estar voando um pouco a partir, né? Eu tenho esse tema de pesquisa, eu voaria um pouco, sairia um pouco do que eu poderia dizer com absoluta certeza. Mas no caso do Hamilton, eu pensaria, tal como numa outra conversa nós comentamos sobre a natação, que a gente tem alguns esportes que eles foram concentrados nas mãos, nos pés, seja lá o que for, de alguns grupos sociais e que esses grupos sociais têm cor, né? O caso do futebol e a gente pode pensar também no basquete, eles são fora da curva. São esportes que saíram dessa concentração. Quer dizer, quem joga, quem pratica, quem cuida daquele campo, quem concentra, né, as imagens daquele campo, no caso da Fórmula 1, é evidente. Você tem o nascimento desse esporte, o automobilismo, quem é que faz isso, quais são os significados relacionados com o automobilismo, a alta velocidade, o controle do carro, enfim, das pistas, né? E tem essa coisa das pistas no mundo inteiro, enfim, tudo. Essa dimensão cultural, ela aparece na fotografia. Fotografia, na verdade, é uma... concentra e condensa essas práticas sociais. Então, no caso, quer dizer, ele saiu da curva. Ele não foi para o universo do futebol, como se esperaria de uma pessoa de pele negra. Ele não foi para o universo do basquete, como se esperaria de uma pessoa negra. Ele sai da curva e vai para o automobilismo, que vai ter que gerenciar a imagem dele. Olha que interessante, vai ter que achar um lugar em termos visuais para ele naquele campo. É que no caso dele, o que é interessante é que ele se viu como negro, se reconheceu como negro e adotou essa perspectiva, né? Quer dizer, de falar vidas negras importam. Ele tinha uma camiseta que era muito representativa. Ele estava falando da violência cometida contra uma mulher, cujo nome eu esqueci agora. E ele estava andando com essa camiseta. Ou seja, ele incorporou. Olha que interessante. Ele estava num universo completamente, do ponto de vista da racialização, né? Totalmente branco, com todos aqueles valores, e de repente ele passa a ser a figura que introduz um tema novo no automobilismo. Isso é super interessante, né? Acho que, e aí tem a ver com uma coisa que, voltando para o âmbito do futebol, que, né, e essas questões talvez um pouco de apagamento e de identidade, de se reconhecer como tal, a gente tem um exemplo do Neymar, que já declarou que não é negro, mas recentemente acusou um outro jogador de racismo. Né? Aí tem uma coisa que é o, né, o conceito do racismo de Schrödinger. Que... Pois é, vocês falaram, né? Eu nem me lembro dessa questão. Que, na verdade, assim, então, o que é interessante, é muito bacana também pensar nisso, é que quando nós olhamos para o Neymar, quer dizer, audiência, público, fãs ou quem acompanha futebol, enfim, não importa, né, se o quanto se identifica, gosta da imagem ou não, mas quem vê a imagem dele fala, ele é negro. Nós falamos, ele é negro. E ele sempre se pronunciou, desde que ele virou uma pessoa midiática, ele se pronunciou no sentido contrário. Ele diz... mas eu não sou exatamente negro. Tem essa formulação dele, tem vários anos, né? Ele fez essa formulação, mas eu não sou negro. Isso tem a ver... Então, a gente pode olhar para ele individualmente, falar do Neymar individualmente, mas a gente tem que olhar o quanto isso, na verdade, está ecoando uma dinâmica social. E que dinâmica é essa? É uma dinâmica que associa cor a uma posição social, a uma classe social. E, na verdade, assim, quem consome, quem tem renda, quem tem visibilidade, quem tem capital, enfim, é branco. Logo, eu não sou negro. Mas que interessante, né? Porque essa lógica, ela funcionou no Brasil, funciona ainda, mas funcionou com muita força durante muito tempo. Eu diria que, assim, a gente tem 5 anos, no máximo, em que essa máxima foi alterada. Tem um diálogo aí forte do Brasil, no movimento negro, que sempre foi muito presente, mas, assim, tem um diálogo forte nos últimos anos com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E lá tem uma questão, uma forma de lidar com a questão racial que é diferente daqui. Então, aqui, a gente pode olhar, a gente tem... Não foi só o Neymar que disse isso. O Neymar está recuperando frases de outros jogadores. Né? Essa é uma frase que outros jogadores disseram. E que anda junto. Então, eu posso consumir, eu tenho visibilidade, logo eu não sou negro. Se vocês estão vendo a minha cor, é porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo. É como se ele dissesse isso. Se vocês estão vendo a minha cor e estão dizendo que eu sou negro, vocês não entenderam a minha posição social hoje, que ela me coloque em outro lugar. Então, a minha classe social altera a minha cor. Então, ele está dizendo isso. Porém, ele diz isso, ele disse isso e tal. Mas, atualmente, as coisas mudaram de figura. Então, quando Hamilton fala isso, quando os jogadores da NBA falam vidas negras importam, quando o movimento negro sai às ruas e diz isso, ora, bom, o Hamilton é rico, os jogadores da NBA são ricos, então quer dizer que a questão racial não está só associada à questão do consumo e à questão da grana. Ela está associada à cor mesmo da pessoa. E aí, ele não sei, eu estou especulando, né? Ou ele diz isso, porque ele de fato caiu uma ficha. Dá para a gente imaginar isso. Demorou, mas caiu uma ficha. Teve que acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil. E aí caiu uma ficha, ele fala, nossa, sou negro. Ou, se não, se ele continua convencido de que ele não é negro, ele sabe que este é o momento de mobilizar a questão racial a seu favor. Então, dos dois modos, dos dois jeitos, a gente pode dizer que ele se deu conta de algo. Sim, de que pelo menos ele não é percebido como branco em alguns contextos. Eu estava discutindo isso algumas vezes com a minha esposa, porque ela percebeu assim, que ela já foi, ela é lida como não branca em alguns contextos e em outros é lida como branca, dependendo de relações de poder, de relações socioeconômicas, etc, dependendo de como a coisa se estabelece. E aí tem essas áreas do que acontece ou não e de como isso vai ser ou não usado, de como isso vai ser estabelecido de diversas maneiras, assim. Pois é. Diana, eu acho muito legal o que você está trazendo também, que a gente pode lembrar as coisas que rolaram até desde 2018, né, na NFL, que teve o caso do Colin, que ele se ajoelhou, que começou todo esse caso, que foi suspenso, inclusive, né, por causa disso. Eu acho que é muito legal você trazer as ideias de que essas pessoas que ganham dinheiro nem sempre elas se dissociam. Acho que nos Estados Unidos muito mais forte do que no Brasil, né, isso acontece. Então a gente vê isso no basquete, a gente vê isso no NFL. Óbvio que não são todos que se posicionam dessa forma, mas boa parte deles tem essa consciência, né? Talvez por uma história mais recente, né? De segregação social, racial. E eu acho que é muito legal quando você falou da piscina, eu sempre gosto de lembrar da Etienne. A Etienne, ela é, hoje, a melhor nadadora da história do Brasil e ela é negra. E ela sempre se posiciona como, acho que é sempre importante nesse podcast aqui, a gente relembrar desses grandes nomes. É uma mulher negra que está nessa posição de destaque em um esporte que é majoritariamente branco. Então, nordestina e Etienne, um beijo, você é maravilhosa. É legal. Só para continuar esse movimento de marcar os nomes, a mulher negra que foi assassinada pela polícia que o Hamilton traz na camiseta é a Breonna Taylor, né? Inclusive tem um TED Talk, eu não sou muito fã de TED Talk, mas tem um que eu vi uma vez, de uma mulher... que ela fala um pouco sobre a questão da interseccionalidade, né? E ela começa o TED Talk falando, eu vou falar alguns nomes aqui, quem conhecer esses nomes, por favor, levanta. Não, quer dizer, levanta todo mundo. Quem conhecer o nome, fica em pé. Quem não conhece, começa a sentar. E ela fala o nome de, acho que, 3 ou 4 casos de homens negros que foram assassinados nos Estados Unidos. E aí, poucas pessoas sentem, todo mundo sabe o nome deles. Aí ela, cara, agora eu vou falar mais 4 nomes, e aí, quem não souber, senta, quem souber, fica em pé. E aí ela fala o nome de 4 mulheres negras que foram assassinadas pela polícia da mesma maneira nos Estados Unidos. E, cara, sobra 2 pessoas em pé, sabe? 2. E aí ela começa a falar sobre a interseccionalidade, como as coisas se cruzam nesse apagamento, né? Enquanto, já que a gente falou, que você falou de curva, da curva, de sair da curva, eu lembrei, infelizmente, da morte do Senna, né? Eu fiquei fazendo uma analogia na minha cabeça aqui. A curva pro Hamilton e pra essa galera é muito pior do que a tamburelo, né? Uma curva que não dá pra escapar, infelizmente, né? Não é você que tá indo de frente pra ela que tá vindo de frente pra você o tempo Exatamente. Todo. Exatamente. Pois é. E eu fico imaginando, no caso do Hamilton, né, e no caso, bom, no caso do Neymar, porque essa experiência da cor, ela é muito forte, porque ela vem associada ao racismo. E aí eu tava até vendo algumas pesquisas, ouvindo gente falar, que essas experiências, então, eu sou negro, ela acontece quando na primeira infância, A maior parte dos casos. E aí a pessoa se dá conta, eu tenho uma cor e essa cor é desvalorizada. Então, no caso deles, né, no caso, eu não sei se, na verdade eu não conheço muito a trajetória do Hamilton, então eu não sei se ele se afirmou desde muito cedo, desde muito sempre, como negro. Eu sou, né, um automobilista negro, não sei se ele fez isso. Agora, no caso do Neymar, é muito forte. Estando no Brasil, ele num dado momento fala, então, eu não sou negro. Quer dizer, é uma experiência muito forte. Então, você, né, é sempre a questão, mais do que julgar o cara, para mim a questão é sempre de entender como é que isso é possível. Como é que isso é possível? Então, tem essa justamente, para mim tem essa questão da classe, mais do que a classe, é a capacidade de consumo. A capacidade de comprar coisas. Que acaba falando, então, eu não sou exatamente negro. Veja, eu posso comprar coisas. Não sou exatamente negro. É muito esquizofrênico no Brasil, na verdade. Né? Enfim. Sim, é quase uma compra do passe na sociedade branca racista. Pois é, que pois vai, é. Vai, né, de certa forma, te proteger de certo racismo. Pela inclusão do consumo. E na verdade assim, então, a pesquisa que eu fiz, porque assim, esses temas contemporâneos eu dou pitacos, né, essas figuras mais contemporâneas, mas a partir do que eu pesquisei mesmo. Então, no caso da minha pesquisa, que são esses primeiros homens negros que negociam esse passe na sociedade, essa é uma ótima imagem, porque na verdade foi isso que aconteceu com a figura que eu mais estudei, que foi o Leônidas. E também o Fausto dos Santos, né, antes dele. E que é o seguinte, eles começaram a jogar bola e aparecer na mídia, aparecer fotograficamente, fazia pouco tempo que a abolição tinha sido declarada. Tinha 30, 40 anos. E esses caras, até 40 anos antes, eles eram vistos como escravos fugidos ou como bandidos. Eles só apareciam visualmente nessa posição de bandidos, quer dizer, um meliante que tem que ser preso, que tem que ser vigiado, que tem que ser controlado, ou como um escravo que fugiu da fazenda. Você tinha, não era fotografia, era retrato falado, isso aparecia nos jornais, tem pesquisa sobre isso. E aí, esses caras aparecem jogando bola, esses caras aparecem na mídia de um ponto de vista positivo. Ora, isso é uma transformação enorme para a população negra. Existe um campo, que é o campo do futebol, em que se você é jogador de futebol, se você é um esportista, você não está sendo associado àquele que está circulando e tem que ser preso. É enorme a diferença. E veja também como é importante, pensando no que você falou do passe, você acaba com a escravidão e você não tem um plano de inserção da população negra nem na escola, nem no mundo do trabalho, nem no mundo da cidadania. Esses caras ficam à margem. À margem do quê? Sendo que eles são 50% da população. Estou pensando no Rio de Janeiro. Eles são 50% da população. E a cidade foi capaz de criar um mundo que 50% da população não era vista, não era valorizada, não era considerada, não era contada. E esse mundo passava pela cultura visual, passava pela forma de apresentar a cidade. De repente, esses caras entram. Eles entram numa cidade embranquecida, europeizada, francesada. Eles entram. É um passe e tanto. E o passe é assim, então eu posso consumir, eu posso pagar, então eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Nas imagens aqui que vocês estão negando, né? Mas eu quero aparecer. Assim, a própria entrada em clubes de futebol, porque, e aí pensar que o clube na época era clube mesmo, porque eram sociedades fechadas, né? E evidentemente até pouco, né, até esse momento em que se percebem que da qualidade dos negros para jogar bola, que era negada em outros em outras áreas, mas ali se abre uma brecha, existe a possibilidade de entrar num clube e ter uma sociedade ou pares, tá? que era algo que não existia antes, é uma socialização. Pois é, exatamente, e tem uma coisa assim, Por exemplo, o Fausto dos Santos ou o Domingos da Guia, que eu passei um pouco o olho também nessas duas trajetórias, eles eram figuras suburbanas e falavam assim, então eu venho, jogo bola, ganho meu salário, mas minha vida é em Bangu. O Fausto menos, mas o Domingos, ele afirmava isso. Tem entrevista dele falando isso. Tanto que eu ia pesquisar essa construção da celebridade Domingos e Leônidas, e ficou enorme, e aí eu falei, então, mas o Domingos também preferia ficar em Bangu. Ele não quis negociar a imagem dele na cidade, como fez o Leônidas ou o Fausto, né? O Fausto, ele era uma figura pré-Leônidas ali no fim dos anos 20, e até os anos 1935, ele jogou, 35, 36, e ele era uma figura, assim, que só queriam saber dele em campo, jogando... na Espanha, jogando, eu acho que foi no Uruguai e no Rio, e ele só aparecia em campo. O Leônidas não. O Leônidas, você via fotografias dele andando na cidade, você via fotografias dele fazendo publicidade, ele frequentava cafés onde a elite intelectual frequentava. Então, o Leônidas não quis a imagem dele associada apenas ao campo de futebol. Ele quis negociar a imagem dele no centro da cidade do Rio de Janeiro, no espaço urbano. Ele quis esse passe também, né? Usando a imagem que vocês falaram, mas ele quis esse passe. Eu sou da cidade, eu sou do espaço urbano. Diana, perguntando sobre essa questão da procura pelo espaço, né? A gente queria saber... Essa questão entre chocolate e futebol, né? O que, que você prefere, o diamante negro ou a semifinal da Copa de 2014? Eu prefiro o diamante negro. Eu prefiro ele... bom, então, primeiro essa minha preferência pelos anos 30. Eu sempre brinco que eu passei esses anos do doutorado vivendo em 1930. E foi bom para mim, porque eu deixei de ver várias coisas do século XXI. Fingi que não vi várias coisas, mas tem uma coisa ali em relação ao diamante negro que é muito nova e que me foi bastante assim, foi muito encantador para mim ver o que que era essa primeira geração de descendentes de escravizados lutando, abrindo um espaço novo naquela Rio de Janeiro, que queria eliminar de todo jeito aquela população. Então, sabe aquela reforma Pereira Passos, que todo mundo conhece? Era uma reforma que tinha vários objetivos. E um deles era um pouco tirar essas pessoas que estavam em circulação, nas praças, no centro, e essa população era negra. Veja só, uma organização urbana, uma reorganização urbana para tirar uma parcela das pessoas de circulação. Vai para o morro, sobe, porque aqui não vai dar. Aqui é para circular mercadoria, né? Então, para mim, foi muito fascinante ver como é que o Leônidas fez isso, de se afirmar naquele espaço. Curiosamente, no nosso Deu Ruim número 18, o tema foi cidades que odeiam gente, né? Dá para ver que não é de hoje que as cidades capitalistas brasileiras odeiam gente, e um tipo específico de gente mais do que outros, né? Mas ainda nesse assunto do chocolate, Diana, tem uma lenda de que o Leônidas trocou a marca, né, do diamante negro por uma caixa de goiabada. Você acha que foi aí que começou o movimento do futebol brasileiro de trocar os craques por migalhas? Ou dá pra dizer que essa lenda é só uma continuação do mito dos espelhos com os povos indígenas? Nossa! Nossa, eu não consigo responder essa, na verdade. É muito complexo. Mas eu diria... que, na verdade, o Leônidas foi ainda mais esperto, porque ele não trocou o diamante negro pela goiabada. Ele ficou com os dois. Na verdade, a goiabada tem essas anedotas, né? A Lacta estava negociando com ele já há algum tempo essa coisa do apelido diamante negro, porque o apelido era dele, não era do chocolate. O apelido era do Leônidas. Eu fucei onde começou, não descobri onde começou, mas eu sei que começou a circular em 35, era pré-Flamengo, já estava circulando esse apelido, diamante negro, e bom, tem uma série de questões aí, o que, que é o diamante, essa coisa de ser único, de ser singular, e ser negro, que também era mais raro, enfim, tem todas essas questões, Aí o que acontece? Leônidas vai para a Copa de 38, que é uma super, evento, é um evento também contra o nazismo, também ali naquelas negociações todas midiáticas, né? E o Leônidas é a grande sensação do campeonato. A Itália pode ter até ganhado, mas a sensação do campeonato foi o Leônidas. O artilheiro do torneio foi o Leônidas. E o negro, né? Tem até uma imagem muito legal que eu consegui no Museu da FIFA, que dá para pegar na internet. Que se você pensa no que eram as imagens dos nazistas, dos nazifascistas em Itália e Alemanha, em contraste com a imagem do Leônidas com cara negro e todo um alambrado branco babando por ele, não sei, é uma imagem super interessante. O que acontece em 38? O Brasil volta, para em Recife, e aí você tem essa fábrica de goiabada, peixe, que pega ele lá mesmo, saindo do navio, fala, vem aqui que você é nosso novo garoto propaganda. Ele fica com o peixe, a goiabada lá em Recife, vem para o Rio e acerta o diamante negro com a lá. Ele fica com os dois. Muito bem, cara. Ensinando como é que tem que fazer. Do ponto de vista individual, não tem como. É muito impressionante o que ele faz. É muito impressionante. Será que dá para dizer que o Leônidas é o Pelé sem a mídia? E o Neymar é a mídia sem o Pelé? Muito legal. Você sabe que o próprio Leônidas, ele diz isso. Ele fala assim, olha, tem aí uma entrevista que ele fala assim, olha, se eu tivesse jogado na época do vídeo, teria muitas dúvidas se Pelé seria rei, se eu tivesse jogado na época de vídeo. Eu joguei na época da fotografia, né? E até, eu até conto uma parte, tem um trecho da pesquisa que eu conto um pouco o que foi para os fotógrafos, a luta que foi para capturar a imagem dele fazendo a bicicleta, que era uma super bicicleta, enfim, tem uma longa história de tentativas de capturar essa imagem. E ele era muito consciente disso, o Leônidas, era muito consciente do papel da imprensa, da fotografia na carreira dele e do vídeo, da TV na carreira do Pelé. Porque um craque não se faz só sendo excelente em campo, um craque precisa do público. Ele sabia disso, o Leônidas sabia disso lá nos anos 40. Eu não sou craque só porque eu jogo em campo. Ele nunca falou isso, tá? Mas ele deixa entender. Eu não sou craque porque eu jogo bem em campo, só. Eu sou craque porque as pessoas que me assistem reconhecem isso, né? E se fosse em TV, se fosse em vídeo, quer dizer que elas podem acompanhar ao vivo, passo a passo, eu seria mais craque ainda. Ele tinha essa consciência. Ele tinha essa consciência. E aqui, no caso, eu também concordo que assim, o Neymar ficou no campo da promessa. Ele virou uma imagem antes de virar um grande jogador, um grande craque. A imagem foi vendida antes. Então a gente chegou nessa etapa, né? Que você, como se fosse assim, consome o tempo do jogador antes para já vender a imagem, né? Ele não vai nem se desenvolvendo como jogador, já se compra a imagem antes. Sim, porque se compra o passe com 14 anos, então, né, tem toda essa questão do jogador como mercadoria, né, tipo, né, antes, quando era criança e tal, eu sempre achava muito absurdo, tipo, como assim o cara compra um jogador, velho, o cara, que porra é essa? Né, mas é isso, e aí, só que tu assume direitos, né, tu tem direitos da imagem, do trabalho do cara, é uma relação diferente, inclusive, daquela que a gente tem só da troca do trabalho por capital. É uma outra parada, tem uma grana extra envolvida, que é o direito a ter o direito de explorar aquilo, né? E isso faz com que se criem outras relações, especialmente... A gente pode ver historicamente o que era o Leônidas na época da foto, o Pelé na época do vídeo, o Neymar na época da selfie, né? E aí a gente, né? Só que a gente vê assim, o que era preciso pro Leônidas nos anos 30 era ser aquele absurdo de técnica. E aí a gente chega na nossa grande questão de hoje em dia, que é o que é mais importante para o jogador de futebol, se é acertar um passe de 2 metros ou ter um assessor de imprensa. Exatamente. Eu adorei essa imagem, é ótima. É, pois é, se a gente pensa no negócio, quer dizer, no negócio mesmo, que é o que em geral está em jogo, né? Para o jogador vale mais um assessor de imprensa, né? Que é, a gente até tinha pensado um pouco nisso quando estava falando do Neymar. Então, o que, que é o produto e o que, que é o subproduto? Quando eu estudei a trajetória do Leônidas, então o produto era ele mesmo. Eu, como me colocando no mercado de trabalho, no caso no mercado de trabalho do futebol, pensando no Leônidas, né? Me colocando no mercado de trabalho do futebol, vendendo minha força de trabalho, né? Então, daí eu vou negociar subprodutos, que, por exemplo, a minha imagem, que ela também vai gerar valor. É isso que é importante. Isso já estava ali em andamento. A minha imagem vai gerar valor. E é um valor que vai correr paralelamente à minha carreira profissional. Eu tenho a carreira profissional. Eu sou um jogador de futebol. Eu sou um craque. No caso do Leônidas, é o primeiro craque. Eu sou um craque. E o produto paralelo vai gerar valor paralelamente. Algum lucro veio para ele. Ele diz que sempre disse que foi pouco, porque ele não sabia negociar, não tinha dimensão. Mas, então, corria paralelamente, certo? E a gente vai vendo, valeria uma pesquisa, né? Eu não fiz essa pesquisa, valeria a pesquisa de ver como é que essas coisas vão se cruzando. Porque, assim, tinha o Leônidas e os seus subprodutos. Agora, é uma coisa só, né? E de tal sorte que a gente olha e fala assim, então, a imagem de jogador é o subproduto mais importante do futebol hoje? Ou a imagem, na verdade assim, a imagem de jogador é o subproduto mais importante ou é o próprio jogador o subproduto, sendo a imagem o principal produto do futebol hoje? Então, a imagem sendo o principal produto, me parece que a gente está um pouco nesse momento. Teria que, valeria a pesquisa, mas me parece. Daí essa brincadeira que vocês falaram do Neymar, né? Em relação a um Pelé, né? Que não aconteceu. Quer dizer, a imagem foi vendida antes, né? Se tirou o tempo de fazer o produto futebol, ou o produto jogador, né? Isso me lembra um pouco aquelas discussões que a gente tinha lá no GF, um grupo interdisciplinar de estudos sobre futebol, sobre como é que você enxerga no ponto de vista econômico, marxista, o jogador de futebol, né? Ele é força de trabalho ou ele é mercadoria? Eu lembro que um quase consenso ali foi aquele de que o jogador em si é força de trabalho, mas a imagem que se constrói, tudo que tem em torno dele é mercadoria, e você tem os dois. Aí é legal essa coisa da inversão, né? O que vem antes, né? Antes vinha a força de trabalho, agora vem primeiro a mercadoria. Tem um monte de cara que não seria jogador de futebol. Quando faz papo de tiozinho velho, fala, esse cara no meu tempo, esse cara não jogava. Mas é real, né? É muito real. O jogador hoje, ele é muito mais um... São todos tão parecidos que é muito difícil surgir ali uma coisa diferente que sobressaia aos outros, né? São todos muito, muito parecidos. Eles são muito similares em campo. Só diferencia um do outro mesmo pela tal da marca. Um é o CR7, o outro é o R9, aí um é o cabelo assim, outro é a comemoração assado, aí os milhões de produtos e cosméticos e sei lá o que tem de cada um. Mas o futebol em si ficou ali muito padronizado, né? É muito... Eu ia usar a palavra triste, mas não é nem triste, né? É só uma consequência mesmo da superapropriação do futebol pelo capital, né? Não que ele não fosse antes apropriado, né? Diamante Negro é década de 30. Mas acho que é isso, a inversão é tão brutal que eu acho que a chance de a gente ter cada vez mais Neymares e cada vez menos Pelés ou Leônidas é enorme. A gente vai ter cada vez mais imagens e cada vez mais pessoas que em campo são realmente encantadoras, né? E aí acho que tem duas coisas ainda que estão relacionadas a isso, que é uma é não precisa nem ir tão longe, cara. Não, hoje em dia é difícil de ter um Dida. Que é um. Sabe? Que é um goleiro que não fica um Dida, ou se for um pouquinho mais atrás, um Tafarel, que é um cara que não faz comemoração espalhafatosa de defesa. Uhum. E que não, né? E que fica de boa lá no. no lugar dele, faz o trampo dele, e é isso, dá a sua entrevista e tal, mas, né, daquela maneira mais discreta, assim, não, não existe mais espaço pro jogador que não joga pra imprensa. É, ou pro treinador que não tem saco pra 10 mil entrevistas. E tem a ver com cara, o que são os novos estádios e a espetacularização dos jogos e do esporte e, do, né, e da própria cobertura esportiva de um contrato novo como se fosse um jogo em si. Né? Tem narrador e comentarista esportivo de contrato de jogador, cara. Tá, pois é. Pois é, fico pensando nessa coisa da mercadoria, né? Nessa transformação de mercadoria para mercadoria. O próprio produto, enfim, são belas pesquisas que sairiam daí. Belas pesquisas sairiam daí. Dessa temática, né? Você que está ouvindo, que é de humanas... Se quiser pesquisar, quiser uns insights aí sobre futebol. Não, porque eu fiquei imaginando, olha, deixa eu dar só um exemplo. Eu fiquei imaginando essa ideia que vocês levantaram, né? Do Neymar como uma promessa que não se realizou ou que não se realiza. Não se realiza para quem? Essa é uma pergunta, né? Não se realiza para quem? Para nós que gostamos de ver passe, gol, drible, mas se ele não está fazendo isso, é porque não precisa. Não precisa para quem? Então, essa pergunta tem que estar na nossa cabeça. Quer dizer, então, se ele não faz mais essas coisas, se ele, entre ele, o Cristiano Ronaldo, o Messi, a diferença é pouca em termos de qualidade, de técnica ou de singularidade, vai, era isso que o Dani estava levantando, uma singularidade, você fala, nossa, isso aqui é diferente, é singular, é próprio. Se a gente não tem muito isso, a pergunta é, então, esse padrãozinho, esse modelinho, ele está servindo a quem e ao quê? Né? Eu, a primeira imagem tem a ver com o que você estava falando. A primeira imagem para mim é que o jogador passa a ser um cabide, que você vai pendurando valores, ele vai carregando esses valores nas marcas. Porque a marca não está ali só para ele representar a marca. Não, cada vez que você, cada um de nós vê a marca, isso gera valor. Então esses penduricalhos na camisa, no brinco, o corte de cabelo, todas essas coisas geram valor, né? Então a questão é assim, se ele não tá, se não virou o jogador, precisava? É uma pergunta, precisava ter virado? Não sei. É, o outdoor hoje é o jogador, né? É, eu tava pensando numa coisa agora, que às vezes tem uma, só pra ficar aqui, se alguém quiser comentar ou dizer que é besteira completa, mas que os jogadores agora não têm personalidade, eles têm marca. E tem uma diferença aí. Eu acho que tem uma frustração do não ser do Neymar nele próprio, me parece. Assim como tem algo no Messi também. Dos três que a gente citou, Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo e Neymar, eu acho que só o Cristiano Ronaldo que parece bem resolvido com o que ele queria ser na vida. Ele foi o melhor do que ele pôde ser, ele ganhou o título com Portugal, que é uma coisa impensada. E, cara, mano, pra ele tá resolvido. Até que ele falou, chega de Real Madrid, vou pro Juventus tentar uma coisa nova aqui. O Messi não conseguiu ganhar nada com a Argentina e o Neymar, eu acho que ele tinha a expectativa de ser o melhor do mundo. E nunca foi, né? Pelo menos ser o melhor do mundo, porque o Kaká foi o melhor do mundo, porra. O Modric foi o melhor do mundo, sabe? Eu acho que o Messi, pra mim, Cristiano Ronaldo, eles destacam do resto dos anteriores, né? Kaká, Zidane, Ronaldinho Gaúcho. Porque esses caras foram muito bons por 2-3 anos e depois não seguraram a barra. Seja dentro de campo, seja fora de campo. Mesmo o Adriano, acho que o Adriano é o ícone maior, né? O cara que preferiu a vida que ele tinha na favela do que ficar essa porra de virar, sabe? Ficar sendo bom moço na Europa. Mas... O Cristiano Ronaldo e o Messi são os dois que conseguem manter o topo por muitos anos, né? Eles ficam muitos anos no topo, muito, muito, muito. Mas é muito louco, porque é um topo. Não sei pra vocês, o Pomer falou de marca. Pra mim é isso, eles parecem pra mim a Nike e a Adidas. Eles não parecem duas pessoas, tá ligado? Não parece aquela coisa, pô, é um jogador que tem particularidades, se for singularidades. Parecem duas marcas que competem pelo topo o tempo inteiro e o lance é sempre o dinheiro. E eu quero lembrar uma coisa também. O tal do CR7, ele teve questão de estupro, né? Ele inclusive admitiu. Então é bom lembrar que essas pessoas, elas são marcas, mas elas são tão despersonificadas que ela pode ser violenta com a mulher e, tipo, cara, ninguém lembra. Você fala aí, o Cristiano é ótimo. Cara, e aí? Ele ganhou o melhor do mundo, mas ele é um estuprador, e aí? O Neymar também teve acusação de estupro, Neymar, né? O Neymar teve isso. Acusação. Cara, Robinho acabou de ser contratado de novo no Santos. O goleiro Bruno, que eu tenho vergonha de ser goleiro Bruno por isso, né? Cara, é que, porra, eu já ouvi a brincadeira. Ah, ah, ah, goleiro Bruno matador, velho, vai se fuder. Não faça essa piada perto de mim, caralho. Mas, cara, as pessoas acham de boa fazer essa piada. Você tira a pessoa do jogador, né? Então... Uhum. Pois é. Agora, essa é uma boa questão também, né, Beatriz? Porque assim, vamos lá. Então, os caras não se diferenciam, então eles são uma espécie de Adidas e Nike. Então, eu já faria essa pergunta pro Danilo em primeiro lugar, que é assim, bom, como é que eles fazem para ser essa cara de paisagem o tempo inteiro, né? No sentido, sabe, paisagem? Que é assim, não vai ter muita diferença. Eles estão ali disputando. Não tem muita, uma coisa muito própria. Então tem essa dimensão. E tem uma outra, que é esse circuito de vida. Porque assim, a gente sempre tem uma coisa ou outra com personagens, né? Isso também faz parte do que eu pesquisei um pouco sobre celebridade. A gente fica acompanhando as celebridades e critica, e se identifica, e gosta, e desgosta. E ela, na verdade, elas estão ali para debate público. Elas estão ali para alimentar nosso debate público o tempo inteiro. E aí, no caso do que a Beatriz estava falando, em relação a essas figuras, quer dizer, eles são pessoas e muitas vezes agem mal, bastante mal. Então, quando a gente fala de violência sexual, é um tipo de violência, certo? Tem violência física, você também tem narrativas de jogadores que bateram nas suas esposas, namoradas, não sei o quê. E também tem a coisa da violência simbólica. E eu penso muito, tem o feminicídio, que é, né, esse caso do goleiro Bruno, que é uma coisa que extrapola qualquer coisa, uma coisa assombrosa. E tem um que é cotidiano, que é mato, que é uma violência simbólica, que é os caras não pagam pensão alimentícia. São todas violências contra as mulheres, né? Eu até comentei isso ontem com uma jornalista e um jornalista, que é assim, então, são todas violências, elas são conhecidas, violências contra as mulheres. Então é nessa hora que a gente vê que o futebol, ele põe um espelho, mas ele amplifica o que acontece na sociedade. Porque o que acontece? Essas violências, elas são rotineiras, recorrentes, na sociedade. No Brasil é enorme o número de todos esses tipos de violência contra mulheres. E a questão é que a impunidade também está fora do futebol, né? Ela também é mato fora do futebol, de gente que não paga pensão alimentícia. Se bem que esse é um que é bastante... a justiça é bastante ativa em relação a esse. Mas em relação à violência sexual e violência física, não é. É onde ela é menos ativa, a justiça no Brasil, onde é menos ativa. Então, isso é mato no Brasil e também no futebol. E aí, a questão é a seguinte, lá, quando a gente olha essa coisa do espelho amplificado, né, eu fico sempre pensando, então, se esses caras não... Bom, enfim, aí é uma super elucubração, né? Se eles não estão operando ali... Esse imaginário da sociedade como um todo, isso é tolerado, isso é em geral tolerado. A gente gostaria, porque é uma celebridade, a gente gostaria de que, olha, tá vendo? Punições começam a acontecer, olha, retaliação, né? Uma movimentação contrária, por exemplo, em relação ao Santos, essa movimentação contrária à contratação, olha, tá vendo? Não é sempre... que a mulher violentada perde. Tem a ver, às vezes, a justiça. Então, a gente olha um caso, que é um caso de um jogador, e acha que lá a gente vai se sentir... Ai, a justiça às vezes pode acontecer. Não. Os caras ampliam o espelho de que essas mulheres, as mulheres são violentadas todo dia. Basta ver a impunidade. a impunidade em relação ao jogador. As mulheres não recebem pensão alimentícia. Basta ver. O espelho está aí, enorme, em relação aos jogadores de futebol. Então, eu acho o futebol muito interessante porque você faz esse jogo, sociedade e esporte. O esporte está ali com as questões que a gente observa e ele põe um super espelho ampliando tudo. Olha, veja o que você tolera entre os seus vizinhos, veja o que você tolera com os seus colegas, mas aqui você não tolera. Essa é uma coisa, eu acho que uma parte da construção do craque, não do craque só da imagem, mas da construção da ideia de querer ser um craque, que na verdade querer ser uma celebridade, que isso também vale para outros meios, é exatamente a ideia de ser rico e rico tá acima da lei, sempre, né? Acho que isso fica pior quando a gente observa, por exemplo, que o Neymar, no dia 30 de setembro, saiu uma notícia dizendo que ele deve 34,6 milhões de euros de imposto na Espanha e conquistou mais um título com isso, que é o de maior inadimplente da Espanha inteira, né? Então é isso, o craque não paga imposto. Mas o que é maluco é que o fato dele não pagar imposto aparece mais e é mais demeritório da... Acho que essa palavra nem existe, né? Mas enfim, ele arranha mais a imagem dele não pagar imposto, do que ter sido acusado de estupro, certo? Então, não pagar imposto é um crime mais absurdo do que ser acusado de estupro. E assim, enfim, acho que toda essa construção do craque, da celebridade, o craque da música, o craque do futebol, o craque de qualquer lugar, gira em torno disso, né? De você ter um poder que te coloca acima de todos. São os super-heróis possíveis que a gente tem, né? Já que não tem visão de raio-x, mas consegue esconder o dinheiro pra ninguém ver, enfim. Pois é. Todo mundo quer esse lugar, todo mundo sonha com esse lugar, e é o lugar da impunidade suprema, né? A verdade é essa. O que é ser craque? Então, é ser admirado. Admirado pelo quê? Aí você fala assim, bom, admirado pelo quê? No caso de alguns jogadores, você olha e fala, admirado pelo quê mesmo? Não sei, só sei que a imagem circula muito e ela vale muito e ela é um penduricalho para outros valores e tal. Então tem essa coisa. Então você não sabe mais, antigamente, nesse mundo que eu fiquei nos anos 30, a celebridade era aquela pessoa, nossa, ela é uma grande atriz. Ela é uma grande atriz. Ela é estrela do teatro. Ele é um grande jogador. Ele é um grande artilheiro, você olha e falava assim, né? Ele é um grande intérprete da canção. E aí você falava isso, ele é um grande intérprete da canção, tá aqui a imagem dele para você consumir, do seu ídolo. Agora, quando você olha o Neymar, você fala assim, mas eu não sei, aí também teria que ver se tem gente que fala, nossa, ele é um grande jogador. Ou se você olha a imagem e fala, nossa, esse cara ganha muito dinheiro. Você percebe a diferença? Ele ganha muito dinheiro. Não é que ele é um grande jogador, ele ganha muito dinheiro. Então aí você tem essa admiração por essa coisa desse mundo de muito dinheiro e é uma sensação de impunidade. Mas, a mim, sempre fica mais importante pensar aqui que essa questão da internacionalização do capital, que chama globalização, e como que isso acontece no meio do futebol. Porque a minha impressão é que os jogadores, eles passam a figurar em vários lugares do planeta, aí sua imagem está valendo em vários lugares, aí ele paga imposto aqui, ali não, aí ele escapa, aí ele paga, ele responde por um crime ali, ele vai... e ele se internacionaliza, a imagem dele se fragmenta, o capital dele pode, né, o que ele vale, né, o que se investe nele, se fragmenta, e ele não precisa muito responder por nada, porque sai uma coisa aqui, outra aqui, ele vai para lá, entende? Ele sai do Brasil sem pagar nenhum imposto. Eu me lembro disso. Aí ele vai para a Espanha, quer dizer, não respondeu aqui, vai responder na Espanha. Ou quando for para responder na Espanha, ele já migrou, já fez migrar esse valor também. Tem que pensar nisso também. O que, que é essa internacionalização do jogador? O que está correndo junto, né? Eu acho que antes da gente... A gente vai desviar um pouquinho o assunto, mas eu acho que pensando nessas questões do Neymar, de evasão de divisas, que tem a ver... Existem indícios de que houve lavagem de dinheiro. Não tô acusando ninguém, mas poxa, cara, será que contratos milionários podem ter a ver com organizações criminosas? Não sei, fica aí o questionamento pro amigo ouvinte. Mas eu tenho uma pergunta bem específica que pro Mandy... O Mandy pode responder também, que é: se o Neymar cair na malha fina, é pênalti para o Corinthians? Beijo, Mandy. Eu diria que hoje em dia é pênalti pro Flamengo, cara. A piada clássica nunca vai mudar, cara. Perdão, podemos continuar com a seriedade. Não, mas foi ótimo. Vamos lá. Nesse assunto da etimologia da palavra craque, que em inglês significa ruptura, rachadura, dá pra dizer que o Queiroz é um craque dos depósitos bancários? Eu diria que sim, né? Ao que tudo indica, não é? Ao que tudo indica, sim. Pensando aqui, né, o que que significa craque, é essa coisa de uma... É a questão de uma novidade, certo? Tem uma novidade colocada aí por essa figura de cor de laranja. Tem uma novidade que, e para mim, olha, falando sério aí, essa questão do craque, essa gênese do craque, porque eu tô falando todas essas coisas aqui do mundo contemporâneo apostando na pesquisa que eu fiz em relação aos anos 30, quer dizer, o craque surge ali como uma figura de excelência que acaba tendo sua imagem ali dobrada, né? No caso agora que a gente construiu aqui junto, essa coisa do craque como o muito rico que fica impune a qualquer tipo de atitude, se a gente pensa nisso, nessa imagem, a gente tem que pensar, a gente pode pensar no Queiroz da mesma maneira, né? O que que é? É uma novidade, o cara faz tudo isso e a questão é uma impunidade. Como é que... E o que sempre me impressiona não é o ato individual. O que me impressiona é a sensação de cumplicidade do coletivo. Isso é que me impressiona. Então, esse ato individual que é funesto, né, que a gente acha horrível, a questão é o seguinte: por que que ele pode ser realizado? Por que que ele pode ser realizado? Eu acho que é porque a coletividade olha e fala: que é isso que ele está fazendo? E a gente não age muito. Essa é a minha impressão. Se a gente pensa também no craque, pensando nessa imagem aí que do craque, e o próprio Leônidas coloca, o Leônidas falou, ele fala assim: olha, não existe craque sem público. Não existe craque sem alguém que diga: pô, você é um craque. Então, é como se dissesse assim: então, o cara fez tudo o que fez. Nos nossos olhos, nas nossas barbas, assim, todo mundo viu. Se ninguém faz nada, né? A questão não tá no cara, a questão tá na gente. Essa... A gente vai começar a fazer um time de seleção, pode ser formação de quadrilha também, né? Só pegar os antecedentes criminais aí e juntar de todo mundo. Eu acho que se um dia, olhando pelo lado positivo... O dia que esconde for esporte olímpico, tem uma medalha de ouro garantida pro Brasil aí, né? Mas, Diana, pra gente ir pros finalmente aqui, que a gente tá quase com uma hora de programa, uma última pergunta. Não é um pouco estranho uma mulher pesquisar futebol? Mulher agora entende futebol? Entende impedimento? Como é que é isso? Pois é, muito estranho, né? Eu acho muito estranho, mas se a gente pensa no que significa um país inteiro que se comunica através do futebol, pensa o futebol, pensa inclusive, como a Beatriz levantou, em temas como as violências contra as mulheres a partir do futebol, não tem como dizer que as mulheres não entendem de futebol. Não tem como. No meu caso, eu não consegui nunca aprender a jogar, a praticar fisicamente, digamos assim, Mas não tem como você não adentrar esse universo cultural, simbólico, e discutir coisas a partir dele. Faz parte. Então, eu até falei hoje à tarde, está entre nós. Então, a mulher entende assim. Faz parte do debate público, né? Faz parte do debate público. E ainda mais aquelas que jogam. E ainda mais aquelas que têm participação, digamos, efetiva, né, mais visível em relação às torcidas, em relação aos clubes. Não precisa ser dos grandes clubes, dos clubes hegemônicos, mas dos seus bairros, né, dos seus grupos escolares, enfim. Tem uma atividade muito, cada vez mais, né, maior das mulheres em relação ao esporte. Então a mulher entende sim. Queria registrar que nesse momento em que a gente está conversando aqui à distância, as mulheres de Corinthians e Santos se enfrentam pelo Brasileirão, o jogo está no intervalo e no momento está 0-0. E sobre não ter conseguido praticar fisicamente, eu também não, e eu sou goleiro do União Lapa, então não tem problema. Acho que ainda nesse campo, essa coisa do futebol e das mulheres, enquanto uma mulher que se interessa por futebol, independente de saber jogar ou não, para as mulheres que se interessam por futebol, o que que o futebol representa? O que que conquistar um espaço no futebol representa para essas mulheres? Como que o futebol aparece para elas? Que para muitas aparece como opressão, aparece como... esqueci a palavra agora. Mas para as que querem... E tentam e conseguem? O que ele representa? Pois é, legal isso, né? Então, tem que ver, porque assim, ele pode representar para a coletividade alguma coisa, né? Individualmente pode representar outra, tem várias possibilidades, né? Agora, é como se a gente pensa aí numa cultura muito hegemonicamente masculina e hegemonicamente também machista, é sempre o dobro. Então, eu gosto de jogar futebol, ou eu gosto de pensar futebol, ou eu gosto de discutir futebol. Então, eu tenho que vencer várias coisas. Não é só entrar numa linguagem. Por exemplo, porque a gente pensa classicamente o que era destinado no mundo, as mulheres de classe média, tá? Tô pensando. Então, elas tinham que estudar piano, por exemplo. É um enfrentamento, você e o piano. Tô pensando nas mulheres de classe média, não vou falar... Porque das classes populares elas tinham que enfrentar outras coisas. Mas vai, tem que enfrentar uma linguagem como a da música. É um enfrentamento. Mas é assim, é destinado a elas, o piano. Aí quando você faz, quando você se interessa por uma outra linguagem controlada hegemonicamente por homens e de uma maneira machista, que poderia ser controlada por homens, mas também com mediações, não precisava ser tão... né? Então é sempre o dobro. Não é que você está enfrentando só a linguagem, o esporte, bom, toda aquela, o campo semântico, enfim, mas você está enfrentando também barreiras sociais para acessar aquela linguagem, entende? Então é sempre o dobro. Então é muita conquista quando você consegue passar todas essas barreiras. É muita conquista pessoal e coletiva, né? Tem que ver cada símbolo, né? Cada significado no sujeito, nos grupos. Mas de saída dá pra dizer isso, né? Dá pra dizer que é muita conquista, né? Acho que é isso então, Diana. Muito obrigado por gravar conosco pela segunda vez, já que perdemos a primeira gravação. E se quiser deixar uma palavra final aí, fica à vontade. Aquele alto jabá, uma indicação de leitura, de coisa para ouvir, coisa para assistir. Puxa vida, vocês tinham me pedido isso da outra vez, né? Para quem tá ouvindo e não entendeu ainda, o VAR mandou voltar a gravação, a primeira gravação que a gente fez. Ah, disse que não tava permitido, tava em posição ilegal, volta tudo, a gente tá tendo que refazer essa gravação aqui. Puxa vida, pô, aqui no meio da pandemia, uma coisa que eu poderia indicar para ver, para rever, eu colocaria, olha, vocês vão achar muito engraçado, mas assim, o que eu tenho visto que tem me ajudado na pandemia são os filmes do Fellini. Sabe, Fellini? Amarcord, Noites de Cabiria e 8:30, que é um clássico. Isso. Que eu poderia indicar no momento, que eu pensei disso agora, rapidamente. Acho que é isso. E só queria agradecer e me desculpar da outra gravação, que fui eu que falhei, viu, gente? Fui eu que falhei. Não, isso acontece, já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Termina aqui o episódio 21. Deu ruim, como sempre, hospedado na Rádio Sens, uma rádio online anticapitalista. Acessa lá, senscast.org. E como a gente não aguenta mais repetir como faz pra entrar em contato com a gente, eu vou só lembrar que tá tudo na descrição do episódio, inclusive o grupo novo de discussão no WhatsApp. Por último, a música de encerramento. Nem todo brasileiro que gosta de futebol gosta do Neymar, da gloriosa merda, banda do Espírito Santo. Black power, black power, black power.